Boa noite, Oxenema 212, esse mantém o nível 050, chegada máxima. Desce o 050, Oxenema 212, poderia contrarrestar? Mantenha a proa de Mari. Cinco nove sete dois, livre táxi, pátio 1 no Indy Alpha, chame pronto para decolagem. A 084, contact the receive center, frequency 126.85. Indicado, ok? A gente continua na mesma situação, o senhor transmite e não recebe a gente. Táxi autorizado, via pátio 1 no Indy Alpha, chame no ponto de espera para decolagem. Contact the receive center, frequency 126.85, Europa 084. 1685, Europa 04. Boa noite. Boa noite. Oxenéia 612, voe na proa 50050 até interceptar o localizador. Oxenéia 612. Desça para 2.000 pés, ajuste altímetro no 022. Rio 5972, autorizado a alinhar e decolada 10, o vento é 1,50 graus com 8 nós. Alinhar e decolada 10. Rio 5972, decolou aos 40, controle em 120.8, bom voo e boa noite. 120.8, muito obrigado, até mais. Controle Salvador, muito bom, boa noite, o Rio 5972, decolado da El Leda Eudes, na tua escuta, passa 2.000 pés. Dia Rio 5972, contato radar, subiu, mantém o nível 320, será da El, acione o código 5467, Rio 5972. 5467, Rio 5972, acionado. Perfil da E, da El Leda Eudes. Possibilidade de voar direto Leda, senhor? Autorizado, 5972. Direto E, Leda, muito obrigado. Na proa de Eudes. Proa de Eudes para o Rio 5972, muito obrigado. XNM-6212, autorizado ao final LS, agora com a torre na frequência 118.95. Rio 5972, chame Recife, frequência 125 ONU, bom dia. Recife 9908, Associação Guarulhos, boa noite. Total 9908, boa noite. Está autorizado para Guarulhos, nível de voo 320, pela Apple Zulu 16 até Belo Horizonte, após direto para a posição Trive, após direto Poços de Caldas e após conforme a rota do plano. Decola da 10 com curva à direita, inicialmente na subida da El, após direto para as posições Leda e Bride. O transponder é 5473, o controle em 10.8, cortejo. Para Guarulhos, para Zulu 16, até meu Belo Horizonte, na subida da El, a população de Alerta, na Trive, da El, linda Trive, a Poços de Caldas, depois volta para a rota precisada, da pistola 10, curva direita, e 5473, transponder 208, tudo isso aí. Só confirmando, é da El Leda Bridge, após o Luno 6 até Belo Horizonte, após sim direto Trive Poços, ok? Vou confirmar. Após o Luno 6, direto Trive Poços de Caldas, com a estrutura do plano, 10, curva direita, da El Leda Trive Bridge, 5473208, contato 7. Isso, da El Leda Bridge, Bravo Romeo Índia Delta Eco. Chame a torre em 118.95 para o pushback e acionamento. A informação vigente é a Delta. Confere, muito obrigado, chamada. Total 9908, me escuta? Motivo, está pronto para pushback acionamento. Está autorizado o push acionamento, troque para 118.95 para o táxi. 118.95 para o táxi, camarada, obrigado. Primeiro lugar. controle, o Oceaner 6224. Subida passando no 1800 pés. Oceaner 6224, contato com o radar, subindo, mantém o nível 190, sai da PUCA. 190 PUCA, 6224. Da 3600, desce para 2000 pés, após etapa, Duna. O ajuste 1022 está autorizado ali, esse reporte localizador. Desce para 2000 pés, ajuste no 022, após etapa, voe a posição Duna, descendo para 2000. Está autorizado ali, esse reporte localizador. 2000 pés, 1022, após etapa, voa Duna, autorizado ali, esse reporte estabilizado na 3600. Controle Salvador, boa noite, total 9908, vai cruzando mil pés. Esse mantém o nível de voo 050, mantém a chegada à Mari. Salvador, boa noite, total 9908. 9908, contato radar, se manter o nível 320, saída da EL. 320, saída da EL, 9908. 3600 e TAM 3152, informo Salvador operando instrumento, um teto de 1500 pés com 4000 de visibilidade. Chuva moderada.